madeira de Moisés, eles ensinam. Dizem palavras, mas não praticam. Há tão fardos pesados, ó Senhor, mas em Ti encontramos o amor. Humilhai-vos, irmãos, em Sua presença. Um só é o Mestre, Ele é a essência. O maior entre nós será servidor. No amor e na humildade encontramos o valor. Ai de vós que só olhais o exterior, corações cheios de hipocrisia e dor. Mas a justiça e a fé são o que importa. Em teus braços, ó Cristo, a vida é certa. Humilhai-vos, irmãos, em Sua presença. Um só é o Mestre, Ele é a essência. O maior entre nós será servidor. No amor e na humildade encontramos o valor. Jerusalém, ó cidade amada, quantas vezes quis te abraçar, mas o coração endurecido deixou o filho a esperar. Humilhai-vos, irmãos, em Sua presença. Um só é o Mestre, Ele é a essência. O maior entre nós será servidor. No amor e na humildade encontramos o valor. Português e worship, para custe bitar piano, se é dembito de beber.